maneira de pensar. Não muda o seu modo de agir. Não muda, deixa tudo como está. Me apaixonei assim. Não sou daqueles que não pode nada. Não faz meu tipo ser o ditador. Que manda, controla, que briga, que prende. Isso não é amor. Não dá com nada, homem machista. Eu não te quero perfeita, te quero mulher. Te adoro do jeito que você é. Não dá com nada, fica tudo certo na horizontal. E o nosso amor nunca vi igual. Não muda sua maneira de pensar. Não muda o seu modo de agir. Não muda, deixa tudo como está. Me apaixonei assim. Não sou daqueles que não pode nada. Não faz meu tipo ser o ditador. Que manda, controla, que briga, que prende. Isso não é amor. Pensar.